parar. Tá escroto de viver, mesmo com muito atrito eu saio pra beber. E ficam preocupado, eu não posso vacilar. Aqui tá perigoso, mano, tipo GTA. Balls and shake. Mas sair não tá seguro, mãe. Ora por mim, vou tocar mais volta, eu juro. Se fosse um jogo até seria o CJ, mas na vida real, Santorinha DJ. Balls and shake. Mas sair não tá seguro, mãe. Ora por mim, vou tocar mais volta, eu juro. Se fosse um jogo até seria o CJ, mas na vida real, Santorinha DJ. Tá foda, esse dia o cara chegou comigo, falou: Santorinha, passa teu celular. Pensei que ele queria meu zap, mas era só mais um assalto em Belém do Pará. Vacilei. Em Belém do Pará, tá escroto de viver. Mesmo com muito atrito, eu saio pra beber. E ficam preocupado, eu não posso vacilar. Aqui tá perigoso, mano, tipo GTA. Balls and shake. Mas sair não tá seguro, mãe. Ora por mim, vou tocar mais volta, eu juro. Se fosse um jogo até seria o CJ, mas na vida real, Santorinha DJ. Balls and shake.